Cielo got the heat. Antes do meu nome vir a tendência na moda, eu sabia o que ia acontecer, ia ser foda. Juro que eu entendo os manos copiando o drip. Eles não têm um herói, então olha pra mim. Faço sucesso, sucesso, sucesso. Trabalho, eu não me apego na inveja. Eu oro pros meus inimigos ter vitória. O que eu desejo pros outros pra mim volta. Uma estrela brilhando, a noite fez sol. Eu venci o jogo, aposto uma ficha só. Eu na pista acelerando a 200 por hora. Minha vida é um filme de cinema e história. Yeah! Trabalho, eu não me apego na inveja. Eu oro pros meus inimigos ter vitória. O que eu desejo pros outros pra mim volta. Uma estrela brilhando, a noite fez sol. Eu venci o jogo, apostei uma ficha só. Eu na pista acelerando a 200 por hora. Minha vida é um filme de cinema e história. Antes do meu nome vir a tendência na moda, eu sabia o que ia acontecer, ia ser foda. Juro que eu entendo os manos falando mal do meu drip. Eles não têm um herói, então olham pra mim. Antes de eu poder comprar essas roupas da moda, patrocínio, comentário, porta de escola. Ser pobre sempre foi a parte triste da história. Ser rico, virar o jogo, foi a minha vitória. Faço sucesso, sucesso, sucesso. Trabalho, eu não me apego na inveja. Eu oro pros meus inimigos ter vitória. O que eu desejo pros outros pra mim volta. Uma estrela brilhando, a noite fez sol. Eu venci o jogo, apostei uma ficha só. Eu na pista acelerando a 200 por hora. Minha vida é um filme de cinema e história. Antes do meu nome vira tendência na moda, sabia o que acontecia, ser foda. Juro que eu entendo os manos copiando o drip. Eles não têm um herói, então olham pra mim. Antes do meu nome vir a tendência na moda, eu sabia o que ia acontecer, ser foda. Juro que eu entendo os manos copiando o drip. Eles não têm um herói, então olha pra mim. Yeah.